Valeu, papapá, Max 7 Romeo. Prossiga, Max 7 Romeo. Tá livrando aqui a região do da Neblina. Galera, na altura do Iguatemi. Gente, Max 7 Romeo, autorizado. Graças. Mas espera, pronto, bom dia, até 3153. Sinal X-Ray, Romeu Serra Novembro. Romeu Serra Novembro, complete aproximação final, torre 1-8-6. Torre 1-8-6, obrigado, Moni. You confirm people on board? We have 154 passengers on board. 154. Please taxi via Main April after taxiway India and Alphon to hold point runway 10 for hold point tower 118.6 18-10-16. Okay, ma'am, that'll be the apron India Alpha holding point runway 10 tower 18.6, the altimeter 10.16, American 980. Aguardando 10 livre. Continua November, aguardando. 153, forma tráfego na contra do vento, 1-0, mantendo 1000 pés, vai manter se em espera com curvas pela direita. November Alpha, passa em 360 pela direita, passa longo e reporte avistando um tráfego na final da 1-0. Papa Romeo, Mike 1. Paciente, vai realizar um 360 longo pela direita e reporta avistando o tráfego na final da 1-0 em dia November Alpha. Afirma, reportando visual, o senhor vai cruzar a final da 10, a retaguarda do tráfego em aproximação em LS. Paciente, quando o visual começa, prossegue na retaguarda do 10 para o cruzamento da 10 em dia November Alpha. Romeu Serra November, tem pouso autorizado 1-0, vento 1 centena, meia dúzia de nós, ajuste 1-0 no meia. Informa tráfego, Charlie 150, setor sul do aeródromo, mantendo espera. November 100, livre pouso 1-0. Tipo, 3154, time controle, 1-0-8. 0-8, bom dia. Entra na frequência 1-2-6, alterna 1-2-5, decimal 4-5. 2-6, 8-5, 2-5-4-5, bom dia. Bom dia. Valeu, muito bom dia, até 3-1-5-3. Ah, 3-1-5-3, contato para o 3-8-0, vou direto, Leda. Leda, tudo bem. November Alpha autorizado, cruzamento da 10028, reporte livrando o eixo. Autorizado o cruzamento da 10028, reporta livrando o eixo Índia November Alpha. Decolagem da 17, curva à direita via corredor axé, controle em 120, decimal 8, torre em 118, decimal meia dúzia e aciona o padrão 0125, Mike F Delta. 10, American 980. Ah, Romeu, Romeu Serra November, no Fala 2000, confirme pátio. 4, acionamento táxi decolagem agora com a torre em 1, 1, 8, decimal, meia, dúzia, o ajuste no 0, no meia, um bom voo. Instruções para girar base. Várias instruções para girar base em Janela Federal. Romeu, na Serra Novembro, no solo 2000, confirme pátio. Ação geral, 43. Ciente, de vista da direita, chame solo 219. 219, obrigado, até mais. Solo, bom dia, Papai Romeu, Romeu, Serra Novembro, livrou a sua escuta. Romeu, Serra Novembro, bom dia, taxi em frente, Alfa Quilo, pátio 3, atento ao sinalizador. Taxi em frente, Alfa Quilo, pátio 3, Novembro. I-980, clear, takeoff runway 10, wind 10 degrees, 06 knots. Clear to takeoff runway 10, American 980. Nacional do 7, Índia November Alpha. Índia November Alpha, autorizando o toque remetido, pistão no 7, vento 120 graus, 04 nós. Autorizado o toque remetido, 7, Índia November Alpha. Alô, Romeu, Serra Novembro, voltando. Não copiei, poderia repetir? Romeu, Serra Novembro. Querosende, Romeu, Serra Novembro, no pátio 3, vai ser coordenado, senhor. Zona 53, suba restrita no enjoo 320, vá na Prode CDIP. Vá depois, continue com esse 180 da noite. Goodbye, Mark 980. 307. CDIP e o final papá, né? Afirmativo. Ok. Trip 5514, serviço radar terminado a 3 milhas de Conde, chame em Aracaju, 120 decimal 3. 203, obrigado, bom dia. American 980, climbing through 5,000 for flight level 330. American Line 980, radar contact, climbing to flight level 330, Puka de Park. Zona 53, esses hotel 320, agora chame Centro Recife, 1251, na alterna 133, decimal 25. 351, 325, boa. High speed, ok, for American 980. American 980, go ahead. High speed, climb. American Line 980, say again. Requesting high speed. And 980, clean it. Never mind. Nacional Número Alvo, autorizado a girar base, reporte nacional da 97. Autorizado base, reporta final, Índia Nova Número Alvo. 7, Índia November Alfa. Índia November Alfa, autorizado toque remetido pista 17, vento 120 graus, 09. Autorizado toque remetido a 17, Índia November Alfa. Trip 53 no meio, mantém a chegada. Bom dia, informação Kilo confere, Recife 370. Escola da 1-0 com curva esquerda no perfil da saída Puca, transição Caju, onde intercepta Peruísque 58, segue conforme a rota do plano de voo. Controle 120 decimal 8 e aciona 5407 no transponder. November Alfa, Tucã remeteu aos 3-4, curva direita, reporta girando base para o final da 1-7. Curva direita, reporta girando base, 1-7, Índia November Alfa. Line 980, contact Recife Center, frequency 126 small 85, enable 125 decimal 45. 126 85, 125 45. Bom dia, American 980. Bom dia, American 980. Base da 1-7, o Índia November Alpha. Índia November Alpha, autorizado gira a base, reporte na final da 1-7. Autorizado girar a base, reporta na final 1-7, Índia November Alpha. Taxi Rio 5973, 2 horas e 40, alterna Salvador com 4 rodas. Atenção na final do 1-7, Índia November Alfa. Índia November Alfa, autorizado toque remetido, pista 1-7, vento 120 graus, 08 nós. Autorizado toque remetido 1-7, Índia November Alfa. Tente do ajuste, pátio Índia Alfa, 18.6 no ponto de espera da 1-0. Obrigado, de acordo com você. Alfa Romeo Bravo Alfa Tango. O serviço está terminado a 5 milhas da posição Coral. Chame Ilhéus na frequência 1201. Já na Beberapa, tô com a RMTO 38, curva direita, reporte girando base para a final da 17. Curva direita, reporte girando base para a final da 17, já na Beberapa. Quer acordar autorizado, tá? Reporte para ingresso, pista na 7. Rio 5973 autorizado, olhar e decolar pistão no 0, vento 120 graus, 09 nós. Beber Alfa, autorizado do girar base, reporta final da 17. Autorizado girar base, reporta final, 17, Indiana Beber Alfa. 9911, bom dia, informação quilo confere, tem um pré-aprovado 310, copio, aguarda a coordenação 370. 310, é isso, eu bati, é, 32, mal, é 310. Ciente autorizado Fortaleza, nível 310. Decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída Momo. Após Momo voa a posição Cogbu. Após Cogbu voa a posição Froti. E após Froti prossegue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5401 nos respondos. Autorizado 310, rota conforme Momo, Cogbu, Cogbu, Froti. Decola da 10 com curva esquerda. 208, controle 401, transporte, total 9999. Correto, no pátio 3, chama pronto para o estacionamento, total 9991. Reporta ele para o estacionamento, total 999. Rio 5973, decolado os 4 no time, controle 1208. 1208 para o 5973, obrigado, bom dia. Mike, Eco Delta, autorizado os ingressos, pista no 7, aporte pronto. Controle Salvador, bom dia, Rio 5973, decola na sua escuta, vai cruzando 2500, já solicita se possível voar direto a Aracaju. Rio 5973, contato radar, para o 310, saída PUCA, aguarde coordenação para Aracaju. Ciente, liga a sessão para o 310, aguardando autorização para voar direto Aracaju, 5973. Liberava, estou com RMT 42, curva à direita, reporte para girar base na final da 17. Reporta para girar base na final da 17, Índia 9. Dando autorizado decolagem, pistão no 7, vento 120 graus, 09 nós. Bravo que Luiz, mantendo no corredor forte no meu pé, é forte no corredor interlado. Rio 5973, está autorizado voar direto a Aracaju. Ciente, direto a Aracaju, 5973. Eco Delta fora do Solas 43, chame o controle 1208. Controle? Base 17, Índia November Alpha. Índia November Alpha, autorizado girar base, reporte final no 7. Autorizado base, reporte final no 7, Índia November Alpha. Olha o Mike Eco Delta, bom dia. Mike Eco Delta, no meu pé, direto Manati, reporte 20 milhas fora. Vai passar agora. Controle 35310, solicita uma prova externa. Devido a formações aqui no final. 7 nós. Autorizado, toque emitido no 7, Índia November Alpha. 5, 3, Ridículo. Meu hotel Mike Vitor ainda não possui o plano do sistema, poderia confirmar o OBT? Confirma, o plano foi feito aqui na IS Salvador? Só um instantinho, eu vou checar, aguardando o copy, ok? Só confirma o pátio que encontra-se a pista que pretende decolar. Damari, desça para o 050. 050 autorizado, a senhora poderia autorizar para o WhatsApp ou de repente tudo mais à frente? O 0220 por enquanto mantém a chegada, será o número 2 para a aproximação? Número 2, muito obrigado. 5316, reporte estabilidade. Reportará, 5316. CDN 200 vai manter proa por aproximadamente 20 milhas, vai manter proa para essa formação já. Confirma a proa? Aproximadamente 060. Quantas milhas? Cerca de 20 milhas. O CDN 200 desvia critério. No zero, copiado, só um instantinho pra gente ver. Uno 2685, alterna 125 decimal 45. Uno 2685, confirma a secundária? Secundária 125 decimal 45. Ok, 12685, alterna 12545. Muito obrigado, um bom dia. Um bom dia. Estabilizou aí, baixada e travada, 35316. 35316, complete, torre 18 decimal 6. 18,6, obrigado. Pode voar duas no 3663. Tá Tá 3663, mantenha a chegada, desça para 2000 pés, o ajuste 10197. 2000, 10167, tá 3663. 16, baixar travado. 3516, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão 10, vento no 30 graus, 06 nós. Livre pouso, 3516. Bravo Cris, que chame torre, 18.6. Bravo que Luiz, continua a aproximação, reposta nacional da 17, informo o Thiago 150, fazendo um toque remetido da 17, não vai interferir com o seu pouso. November Alfa, autorizado, gira base, reporte final no 7. Autorizado base, reporta final no 7, Índia November Alfa. Índia November Alfa, autorizado toque arremetido e pistão no 7, vento no 0 graus, 07 nós. Autorizado toque arremetido no 7, Índia November Alfa. São 3179, bom dia, informação em curso Kilo, Guarulhos 340, copia? Afirmativo, só tem isso aqui. Autorizado Guarulhos, nível 340, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta Pesulu no meio e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120, decimal 8 e aciona 5425 no transponto. Autorizado Guarulhos, nível 340, decolagem da cabeceira 10 com curva direita, saída da El, Leda, Bridge. Após Pesulu 16, controle 120, decimal 8, transponder 5425 da 3179. Correto, remoto 14, chama pronto para o feedback de funcionamento, TAM 3, 1,